Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 1 e 2, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Muito obrigado a você que tá começando mais uma semana sintonizado na Atlântida pra ouvir o Pretinho Básico em todo o sul do Brasil, pelas frequências da Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Até as 2 da tarde, a gente vai no oferecimento de Coca-Cola, Abra a Felicidade, Nova Skin e um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece, Everton Cunha. Ah, sim, pois não. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo de volta a mais uma semana. Sim, aqui obrigado. Da mesma forma, boa semana pro amigo. É isso aí, boa, né? Boa semana pro amigo. Olha, e Potter tá com a gente também. O Potter tá mais ou menos assim, ó, 1972, o visual dele hoje. Tá de bigodinho. Rivelino. É, não chega a ser uma gola V isso aí, né? É um V minúsculo. Isso é um, não sei. É gola V minúsculo, né? É a camiseta que tinha gola W de 70. Gola W. A camisa do Manga, muito bonita, por sinal. Pianges e Porã estão aí também. Tamo aí. O Pianges tá com blusão do goleiro do Figueira na década de 60. Tá todo mundo não, mas que o goleiro do Figueira usava em casa. Né? Sim. Passeio, uniforme passeio do Figueirense. Cheio de bolinha de usar em casa. E o Pianges molha o chocolate no café, uma coisa bem suspeita aqui no programa. Eu gosto muito do Twix. Eu queria mandar um abraço pra você do Twix. Eu sei que faz o Twix. Twix é uma nova rede social? Não. Eu tenho que entrar no Twix também. O chocolate muito Twix. Bem, né? Twix. Não nos patrocina, mas eu gosto do Twix. Eu falo aqui sem receber nenhum real. Não, o mais puro. E se a gente receber caixas de Twix também, não vou ficar. Não, o mais puro é europeu, Marcos Pianges, né? Degustando um chocolatinho ao café. Bota um chocolate europeu. Obrigado, Everton. Bota o chocolate no fundo. O Everton, fundo que é um cara viajado, sabe? Sabe, eu já estive lá. Eu vou em Porto Alegre todo dia. Eu posso falar. A Estrela Móvel tá aqui, é ele! Neto Fagundes! É, nas missões não precisa molhar o chocolate no café, né? Tu larga o chocolate no fundo do copo e deixa que o café derreter, né? Tira lá o pedacinho. E o bigodinho. Ah, cara, que lance esse teu, hein, cara? O bigodinho do Potter, bro. É o Rivelino, né, cara? Olha, eu quero dizer que nesse final de semana eu passei alguns minutos com o pai de Luciano Lopes, o Potter. Alguns minutos quantos, pô? Seu Ney. Seu Ney, né? Deu um minuto. Seu Ney, uns 2 minutos. Seu Ney Potter. Pai já foi no blog do Pretinho, já dançando o Lil Wayne. E eu, inclusive, eu elogiei a dança, ele ficou bem sem jeito quando eu falei isso. Mas o Potter realmente é filho do seu Ney, vai ficar igualzinho, ainda com o bigode, cara. É corcunda o seu Ney? Um troço de louco, cara. Isso não é legal, o pai é feio, cara. Não, mas é muito legal, porque essa altura do campeonato, tu saber que tu não é filho do teu pai ia ser muito pior. Deixa eu mandar um beijo pro Gerson, irmão de Mr. P. Opa. Que é uma grande figura, um beijo carinhoso pra ele e toda a família dele. Gerson Cunha. Cunha? Óbvio, né? Pô, tá todo óbvio, mundo mandando um abraço pros familiares. Eu queria mandar um abraço pro irmão do Maurício Amaral, grande figura. Adriano Amaral, que eu conheci lá na Serra, lá, olha, figuraça, aí. Gente boa. Figuraça. O amigo ouvinte chegou uma caixa de Twix aqui, ó. Não, chegou uma caixa de Totozinho. Totozinho é bem bom. Uma caixa de Totozinho aqui tem calabrinho, hamburguinho, queijinho, Romeu e Julieta. Olha, nossa, só. E sachês. Eu quero só a Julieta. E sachês de ketchup e mostarda pra todos. Fala pra rapaziada, que a gente almoçou, né? O Totozinho mandou. Muito obrigado, Maurício. Muito bom. Maurício, gente boa também, gosta muito da gente, Maurício. Beijo, Maurício. Se quiser o seu totozinho, 30-21-21-21. Maurício gosta da gente mais que o pai dele gosta da gente. E o amigo ouvinte deve estar sentindo mais uma vez a falta de Alexandre Fetter no comando desse programa. Sim, é verdade. O Fetter volta amanhã. Não só o amigo ouvinte, né, gente? Grande abraço, meu comando. Não só o amigo ouvinte, todos nós estamos sentindo falta. Todos nós. O Fetter vai estar de volta amanhã, na terça-feira, porque hoje tá fechando a semana. Amanhã que eu não venho, a semana de férias dele. Então tá no seu direito curtir mais um dia de folga. Folgado como calça de palhaço, né? Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2011, dia do engenheiro agrimensor. Potter, o que é o engenheiro agrimensor, Potter? É o engenheiro que agrimensura o campo. É muito simples. Meio acerto. É o cara que tá sempre com umas máquinas laranja calculando níveis. Eu estudei agrimensura. Esse é o topógrafo. É, eu estudei agrimensura. É, agrimensura é o engenheiro civil do campo. Vamos lá, grosso modo. Assim. É isso aí. É o cara que mede onde vai ser construído alguma coisa no campo. Não só isso, né? Mede onde vai ser plantado, mede onde eu fiz edificações e aí tinha cadeiras de agrimensura. professora. Então, hoje, topografia é uma das cadeiras. Ainda bem que tu largou, né, tinha na escola técnica, tinha edificações, eletrônica e tinha saneamento. Nossa. E o slogan do saneamento era: saneamento, seu cocô é o meu sustento. A impressão que eu tenho é que o Marcos é formado numas 15 faculdades, né, cara? Não, ele passou por umas 15, né? Ah, foi isso. Diplomas só tem um. Eu acabei de e não ajudar. Serve pra nada, meu diploma. Acabei de ajudar ali há poucos minutos o pessoal do saneamento ali no... Que nesse andar rápido. Deu trabalho pro saneamento. É. Vamos lá pros destaques do Clique RBS. Uma nuvem de cinzas do vulcão chileno Puyehue encobriu Bariloche no fim de semana. Loucura isso, cara. As autoridades recomendam à população que evitem sair às ruas e, se for necessário, que utilizem máscaras de proteção. As farmácias de Bariloche inflacionaram os preços das máscaras e, mesmo assim, o produto acabou rapidamente. No sábado, Bariloche acordou sobre uma camada de 4 centímetros de cinzas. No domingo, havia tratores e patrolas nas ruas removendo as cinzas, que parecia uma areia grossa. Muitos estabelecimentos não abriram, pontos turísticos estão fechados e os passeios de barco estão cancelados. E tem a neve ainda, né? O aeroporto está fechado. A alternativa é pegar um ônibus até Buenos Aires, o que são 20 horas de viagem. Caraca. Dependendo das condições de vento e se a erupção do vulcão continuar, as cinzas podem chegar ao Rio Grande do Sul com mais intensidade na fronteira oeste e também, caraca, na campanha. Eu quero que chegue, velho. Olha, magnata, eu tava no Chile esse fim de semana. O vulcão da Islândia fechou o espaço aéreo europeu. Mas o problema todo, cara, que influencia muito. Vai fechar o espaço aéreo do Alegrete. Mas aí o Alegrete não levanta ninguém, querido. Aqui, logo, tem muito turista gaúcho catarinense que vai passar as férias. Sim. Já começou a temporada de Bariloche. Gaúchos em Bariloche. Demais. Mas as escolas, os colégios daqui a pouco vão estar indo pra Bariloche. Morro Catedral e tal. Vocês conhecem Bariloche? Cara, é uma loucura, velho. Uma loucura. É bonito, muito bacana. Conhece lá, é uma loucura. Eu conheço. Maravilhoso. Cara, maravilhoso. É um presente que me dou. É um passeio. Duas vezes por ano. Porque a gente gosta de neve, mas a gente não vê neve em tanta quantidade quanto se vê lá, né? Então, Neto, e toma banho numa banheira, num ofurô quentinho. Tem lá também, cara. Só de tanga, vidro, né? Tem um vidro. Só um vidro te separando da neve. Não tem preço. Isso não tem preço. Mas chega a gelar o rabo. Eu sabia que o Pedro tinha feito isso. Tomando banho no ofurô, com o vidro separando. Não, foi o Neila. É o Neila, o Neila. Foi o Neila. Não, foi o Peanges. Foi o Neila. O Neila é o personagem do Peanges. Eu nunca fui cara. No Bariloche, velho. O Neila é o Neila, cara. Não, peraí. Isso aí é inspirado numa história real. Claro. Do dono do personagem. Claro. Os personagens. É assim. Vamos abrir o jogo pro ouvido. O lado gay do Neila é o Peanges. Os personagens. A gente usa os personagens pra liberar coisas que a pessoa física não pode liberar, né, Marcos Peanges? Nunca foi pra Bariloche. Um baita de um homenzão. Hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Olha aí. O exame que consiste na retirada de gotas de sangue do calcanhar do bebê é considerado essencial para identificar uma série de patologias do recém-nascido. Teste do pezinho analisa o bebê logo que ele nasce, entre o terceiro e o sétimo dia. Imagina o teste do pezinho do Peanges, tem pé 44. Não, mas ele não nasceu. Mas não tinha. Quando eu chego na madrugada. Uns 38 já. Nasci já 36. Quando eu chego na madrugada, querido, aquela friaca pegando, eu faço com a nega velha o teste do pezinho. Eu encosto o pezinho nela. Se ela reclamar, é que não vai com lá nada. Aproveitando a semana do meio ambiente, o Detran, EPTC e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente vão fazer medição do nível de emissão de gases tóxicos de veículos em Porto Alegre. A medição vai ocorrer no estacionamento da usina do gasômetro entre as 2 e as 5 da tarde e vai estar disponível para veículos movidos a gasolina, álcool e o gás natural veicular. Depois do teste, o proprietário vai receber o laudo técnico da inspeção ambiental sem custos. Então hoje é de graça aí o teste de emissão de poluentes. Cara, falando de meio ambiente, né? Sim. Meio ambiente, né? Sim. Faz semana do meio ambiente. Tá terminando hoje. Nosso amigo Deco. O Deco trabalha num projeto de reciclagem agora. Deco Magnata. Ele faz reciclar. Ele tá lá. Ele tá se reciclando. Sabe qual é o trabalho do Deco, nosso amigo? É o seguinte, vem lá aquele monte de sacola com lixo seco dentro da sacola. É importante isso aí que ele vai falar. E aí o Deco abre a sacola e vai separando, ó, plástico, papel, enfim. Aí leva pra reciclagem. Ele faz esse trabalho. Aí eu falei, ô Deco, então me tira uma dúvida. Lava ou não lava o potinho de iogurte? Ele falou, lava, meu. Toda vez que você não lava, caixa de por leite. Exemplo, uma caixa de leite que você põe no lixo seco e não lava, fica um cheiro horrível. A gente perde uma sacola inteira de lixo reciclável por causa do cheiro. Bah, dispensa isso, cheiro de leite azedo. Tem que lavar. Eu falei, mas não gasta mais água e tal pra natureza. Ele falou, ô, Piangers, a água tá aí pra gastar, meu. Tem que reciclar o lixo. Esse é o Beto. É, peraí, Beto. A água tá aí pra ser gastada da torneira. Vai lá, dá uma lavadinha no teu lixo e põe o banho. Leva o copo de iogurte e o leite pro banho. É uma boa. Agora, e aí, tipo assim, aproveita a sobrinha, né? Dilui a sobrinha. Não passa isso. Cara, como é que o cara deixa o iogurte? Eu lambo o iogurte, bota a língua lá dentro. Pra... Não faça isso. E eu cheguei perto disso, porque eu dei pro gatinho, pra gatinha lá em casa tomar. Claro, entendeu? Fico lambendo aquele polinho. Agora, eu fico pensando o seguinte, nós vamos começar a lavar o lixo, cara. É, eu vou dar pra gatinha lá em casa. Realmente... Só uma lavadinha. Sacola plástica, a mesma coisa. Diz ali a galera ali do Deco que a sacola de papel é muito pior. Não pro meio ambiente, evidentemente, mas porque mata uma árvore pra fazer a sacola de papel. Entendeu? Não leva a garrafa pro banho. E a sacola de plástico, se for bem utilizada, não for jogada no esgoto aí, no rio, for usado pra servir de lixo seco, ou até lixo orgânico, e pegar o lixo orgânico e jogar na hortinha e reaproveitar isso aí eu sempre plástico. Faço, Magnato. Sempre jogo o mundo ideal, é o mundo ideal. Olha aí, então boas dicas do Deco. Os caras estão ganhando dinheiro. Teve uma mulher aí que falou o seguinte, que o Brasil perde por ano 8 bilhões de reais por não reciclar todo o seu lixo. Cara, se todo o lixo seco dispensado fosse reciclado, o Brasil ganharia 8 bilhões de reais. Imagina esses 8 bilhões com toda a grana que vai pela corrupção e mais. Aí ia ser uma beleza. Ontem esse país ia ser uma maravilha. Ontem teve o Caderno a Zero Hora, o nosso mundo sustentável especial, porque ontem era o Dia Mundial do Meio Ambiente. Isso. Deram várias dicas interessantes ali. Entre elas? Legal. Entre elas, por exemplo, as embalagens de isopor. Em vez de jogar fora, usa como um brinquedo pra criança. Entendeu? A embalagem que veio micro-ondas. Sim, ainda mais quando esfarela todo o isopor em casa. Aí coisa linda. Faz espadas. Legal com espadas. Mistura, quando esfarelar, mistura na sopa da criança. Fica uma delícia. Tu vê, o Almir tá colaborando com o meio ambiente com capacete de isopor pros motoqueiros. Exatamente. Né? E foi mal incompreendido, né, Almir? Não, foi compreendido. Vendeu bem? Vendeu bem. Oh, tá vendendo bem. Tá na almirket.com/PORA. FICOUZOMPO. Os servidores públicos municipais de Blumenau decidiram entrar em greve a partir de hoje. Os funcionários não aceitaram o reajuste de 6% e também não querem apenas R$ 9 de vale alimentação. Servidores de Blumenau querem R$ 12 de vale alimentação e 37% de reajuste salarial. Sabe que eu comprei um apartamento, né? E aí tá sendo construído um apartamento. Pessoal, o matador tá novo. Deve ser o primeiro. Quantos quartos, cara? Deixou o bigode crescer. Tá namorando. É preciso fazer um relato. O rapaz deixou o bigode crescer de forma assustadora. Agora comprou um apartamento. Não, eu comprei agora, comprei no passado. Tô um ano pagando já. Incrível o crescimento desse menino. Olha só, e aí eu dou no meu colo. E aí tem o pessoal que libera o Abitse na cidade de Porto Alegre, tá em greve já. Sim, faz um bom tempo. Isso é uma vergonha. E aí, cara, o prédio vai ficar pronto e aí ninguém vai entrar no prédio porque o pessoal que libera o Abitse, né, não tá liberando nenhum Abitse. Os engenheiros não estão liberando. É, os engenheiros por mais, né, pra ver. Tu não libera o Abitse também. Não, eu queria que liberasse o Abitse pra mim. Né? E aí o que vai acontecer? O prédio vai ficar pronto em julho, que era a data da entrega, né, pela construtora. E aí o mais tardar seria em outubro pra entregar o apartamento. Ah, não, cara. Mulher e aí que não pode arrastar ainda mais ainda. Ou seja, é muito azar, né, cara? Na hora que eu compro apartamento na minha vida... Gente, vamos contigo, liberar, né, o Abitse pro Potter, gente. Libera o Abitse. Tanta gente já liberou o Abitse pro Potter, né? Que custa liberar agora mais uma vez, cara? Então, deixa eu mandar um beijo. O Potter nunca teve tanta dificuldade pra liberar alguma pessoa. Então, justo agora. Mandar o rapaziada tá em greve, deve estar lutando seus direitos, mas sei lá se são mal pagos ou não, né? Sim. Mas pelo menos fazer uma liberando uma devagarinho, padrão, né? Os libera os 10 por dia. Eles estavam fazendo isso, Eles tinham diminuído muito, porque é muito trabalho pra eles. Sim. Né? E eles eu já vi padrão. Vários argumentos. E agora eles pararam com tudo já. Eu já vi vários argumentos pra não liberar o Abitse. Agora, de greve, eu nunca tinha visto. É a primeira vez. É verdade. Eu já tinha ouvido que doía. Vou ter que ficar. Não dói, é só assinar, Piangas. Só assinar. Trânsito na SC-401 em Floripa deve ser alterado hoje em função de obras. O tráfego vai ficar mais lento no trecho entre o acesso à praia de Jurerê e a localidade de Vargem Pequena. O trecho da SC-401, Paus, entre o acesso de Jurerê e o Trevo dos Ingleses, está sendo duplicado desde o final de abril. E a semana promete ser de frio no sul do Brasil. As temperaturas não devem passar dos 20 graus. Na terça e quarta, os dias prometem ser chuvosos. E depois, a partir de quinta-feira, volta o tempo seco, mas o frio continua. É verdade, amigo. Um americano foi preso após ser flagrado nu e gritando obscenidade. É verdade. É terrível. Não seria obscenidade? Gritando obscenidade. Obscenidade. Gritava, mas obscenidade são aquelas obscenidades. Aquelas obscenes mesmo. É verdade. Numa área de piquenique, gente. Ah, não. É verdade. Aí não, é verdade. Tá cheio de criança ali, rapaz. Na área de piquenique não pode. É verdade. Andrew Nashlin Young, de 29 anos, admitiu que comeu cogumelos psicodélicos. É verdade. Olha lá o cogumelo psicodélico. É, o fungo dele era outro. É uma das piores drogas, o cogumelo psicodélico. É mesmo, Marcelo? Porque deixa a pessoa doidona. É verdade, como muito é que doidona. Fica o usuário de cogumelo? Fica com os olhos tudo esbugalhado. É verdade, olha os olhos. E falam coisas do tipo, e aí, meu irmão, qual é que é? E aí, coelhinho, tudo bem? Os drogados é verdade, estão assim. É verdade. E acaba a vida, né, Marcelo? Acaba com a família, acaba com o trabalho, acaba com tudo. É verdade. Ciclista foi preso ontem depois de ser flagrado carregando uma TV de 59 polegadas roubada. Marcelo Melo só roubando bem, né, querido? Será que era da massa crítica? Foi visto por um policial com um aparelho de plasma gigante entre seu corpo e o guidão da bicicleta. É verdade! Quando viu o policial, o jovem abandonou a TV e tentou fugir. É verdade. Ele acabou detido nas proximidades. E um homem foi preso após mostrar as nádegas para as mulheres. Ah, é verdade, quem aqui nunca mostrou as nádegas para uma mulher? Nunca. Ah, bom, para uma mulher, assim. Para umas. Para algumas. Para algumas mulheres. Injeção, ok, vou confessar. Aconteceu em Milpitas. Ah, lá em Milpitas, pessoal. No estado da Califórnia. Lá, morei ali do lado, ali, 900 pitas. Milpitas. Milpitas eu conheço. Morou. Ali ao lado, em 900 pitas. Ali ao lado. Ibrahim Rurani foi acusado de ter mostrado as nádegas. É verdade, olha o Ibrahim mostrando as nádegas. E também os pênis. Os pênis? Quantos eles tinham, Marcelo? Uma mulher de 24 anos. Quantos pênis? Mas eu acho que o pênis tinha que ter ido pra manchete. É verdade. É o pênis. Porque a nádega na escondeu manchete. Escondeu, não, mas é mais. Não vou falar nada. É, eu acho que é mais forte mostrar a parte da frente, né, meu? É verdade. A nádega todo mundo vê, né? Só usar um fio dental, um homem de fio dental, já é verdade, Marcelo. É lindo, por sinal, né? Um homem de fio dental, é nosso lindo. É verdade. Quem nunca ficou avaliando o bumbum dos outros amigos, verdade, né? É verdade, Marcelo. O Porã é muito bonito. Porã tem um lado, Porã tem um lado da bunda que tem pelo, outro não. É verdade. Uma anomalia genética. Aliás, novo quadro na balada do Pretinho que vai estar numa feijoada em Blumenau agora neste sábado. Sim, neste sábado. Né? Feijoada, a primeira feijoada Blumenau ao lado da Vila Germânica. Perfeito, a gente vai estar lá. Isso. Vai ser o, como é que é, Pianches, de bunda, é? The Bundes on the a table. Sopa. Cara, que é isso, cara? Surra de bunda. Surra de bunda do macaco. Cara, isso aí dá o macaco vai dar surra de bunda agora no palco. Isso surra aí tem no do programa macaco. Do Ratinho, né, cara? Vamos fazer. Vai dar surra de bunda. A balada do Pretinho aí era permitida pra maiores de 14, agora já não sei. Mas aí, Mr. P. Olá, queridos pretinhos. Salve isso aí, com calçãozinho de ciclismo. Imaginando a cena, cara. Me chamo Morgana, moro no bairro Teresópolis, em Porto Alegre, e quero enfatizar que adoro muito vocês. Além disso, tenho orgulho de dizer que foi através do programa Pretinho Básico, no quadro Vida de Merda. Vida de Merda. Que segurei o meu amor, Rogério Brum. Oh! No mês de julho de 2009, mandei um e-mail pro Pretinho, que foi lido pela Rodaica. Nele, contei minha história do Vida de Merda, pois eu estava saindo com o Rogério fazia 2 meses e estava cheia de expectativas, curtindo ele pra caramba, mas... Como é normal dos homens, ele estava em outra vibe. Estava em outra vibe, né, Magrão? Te abraço, Rogério. Me disse na cara que me achava legal, bonita, mas não queria nada sério comigo, porque o negócio dele era curtir e ficar solteiro. Ah, quando o cara fala pra uma mina que ela é legal... Um baldão de água fria. Só imagino. Lendo isso, a Rodaica me aconselhou a fazer a fila andar porque ele não me merecia. Falou que eu teria outras opções para escolher. Na mesma hora, O Rogério me ligou. Ah, olha aí! Alô, tá ouvindo, Rodaica? Ele perguntou se eu ia mesmo seguir o conselho da Rodaica. Ah, cagalhão. Ah, foi aí que descobri que ele também gostava de mim. E depois disso, firmamos o namoro e foi só alegria. Olha aí! Estamos noivos há um ano e agora, dia 11 de junho, estamos nos mudando para nosso primeiro apartamento com muita felicidade. Coitado, cara. Mandem um... Cuidado com a pizza. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pra ele, porque agora não tem mais jeito, ele vai casar comigo. Nossa. Obrigado a vocês por fazerem parte das nossas vidas. Morgana Figueiredo, de Porto Alegre. É a melhor dica que uma mulher pode ouvir. É essa. Quer fazer um homem babar por você, rastejar por você? Não liga pro cara. Finge que não gosta dele. Vice-versa. Deixa também. Ele inseguro que o cara vai ficar na mão da mulher. É tão simples. Tão simples o homem se apaixonar. É fácil, né, cara? Eu me apaixono por todo mundo isso. Que não me gosta. Que não gosta de mim, eu me apaixono. Todo homem assim. Tem um amigo meu que ele disse assim, o namoro começa tudo direitinho, cara. Aí tem aquela hora que num dos encontros ela vem com aquela bola de penitenciária e coloca do lado, assim. E não prende o teu pé, né? Agora, tá ali. Aí tu tenta dar uma resistida, dá uma saída, aí tu vai, sai com os amigos, toma uma ceva e volta, tu olha com aquela bola ali, assim. Daqui a pouco ela diz, vem cá. Experimenta. Bem devagarinho. Foi aí que nasceu aquela música, ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho. Mas é muito legal quando pessoas mandam e-mails de enfim, que aconteceu alguma coisa por causa do Pretinho. Sim, deu certo. Porque eu tô louco pra ouvir a história daquela mulher que era apaixonada por um cara que tinha uma bola 8 tatuada na nuca. Ah, eu nasci assim, não era no gente, pescoço do baile? Do baile, né? Que o cara foi no banheiro isso. E sumiu, nunca né? Mais voltou, o carazinho. E nunca mais voltou. O caminhoneiro que tem 12 filhos. Ela. Temos que saber aquela história, como é que terminou. É Passo Fundo, atenção menina de Passo Fundo, apaixonada pelo Bola 8. Precisamos saber. Queremos saber onde é que anda a Bola 8. A gente quer o retorno das histórias. Claro. Onde está o Bola 8? E daí, Potter? Uma piada, né, meu? Piada do Potter! Apoio! Churros do cu que sai na hora! Quentinho pra você! Um beijo pra Balari lá em Santa Maria, que vai nos receber no segundo semestre. Ah, vai. Isso. É, um beijo pro Olha. Nilvo lá, pro Bolinha, pra rapaziada. Bolinha, DJ Bolinha, abraço. Grande Bolinha. Beijo pra Aline, que fez aniversário ontem ou anteontem, namorado do cara da Gol lá, que me parou também no aeroporto. E também um beijo pra rapaziada que vai estar na Med Shop nessa sexta-feira, na Anrigues, uma festa da turma de medicina da URGS. Med Shop, vai ter chopp, por exemplo, 4 chopps a 10 reais. E tu vai estar lá, Potter? Estarei lá de escotecando. Opa, Didi Morena. DJ Potter nessa sexta-feira na Anrigues Med Shop. Ingressos ali na Hype da Padre Chagas em Porto Alegre. Vai de bigode? Vai, tô pensando. Vai levar esse bigode? Cara, é impressionante como é inacreditável isso, mas há uma aprovação no mundo feminino do bigode. Aprovação? Aprovação. Não, eu gosto. Quero o contrário. Homem que não, não. É as sério. Não é esse, né, querido? É sério? Eu já enfrentei esse tipo de... Ô, Potter, tem uma aprovação no mundo feminino por tudo que tu faz. Não, mas não é nesse sentido. Esse é o ponto. Agora, eu apareço de bigode. Manda um tirado. Se tu descolorir o cabelo igual o Belo, as mulheres vão... Sim. Gostei. Acho legal. É isso aí, o pô, obrigado por tentar pode criar um ser, mundo que não ser. É o mundo que é. Pode vai a piada, Potter. Vendo o filho voltou. Quando tiver mal a tua autoestima, olha pro teu pai, Potter. Eu já faço esse trabalho. Tadinho de seu amigo. Eu faço trabalho assim. Mas o pai também. Um abraço, Ney. Grande beijo abraço. Pra mãe também lá. Vendo o filho voltar da escola todo feliz, o primeiro dia de aula, a mãe disse: que bom ver você assim feliz. Quer dizer então que você gostou de escola, Porã? Eu, Porã, pequenininho. Pô, mãe, se liga. Não confunde a ida com a volta, né? Muito bom. E aí, nego velho? O dois bebum pescando numa lagoa. Filha da puta. Quando olharam uma garrafa flutuando. Nego velho bebum, ele adora enxergar garrafas rolando. Ele enxerga. Aí eles pegam ali, chegam perto, abre, aparece o gênio. Por ter me libertado, concedo-vos um desejo. Ah, mas um desejo? Nós dois. É, mas agora é moderno, é um desejo só. Então tu faz o seguinte, me transforma essa água dessa lagoa toda em cerveja. Que assim seja. Transformou tudo, toda a água em cerveja. Aí olhou pro parceiro dele todo orgulhoso e o parceiro disse: agora nós valemos, querido, vamos ter que mijar dentro do bote. Cara, nesse caso de ter um desejo só, eu pediria ao gênio poder ter 12 desejos. Não pode. Não pode. Olha como eu sou espertalhão. Cara, quando dá propaganda da lâmpada mais do gênio lá, ali embaixo parece que as crianças pequenas. Cara, tem que ser esperto, cara. Se o gênio te dá um desejo, tu pede 12. Pode. Eu fui no escritório de gênios hoje, detalhe. Pede 12 e ele explode. Não pode, mas tem jeito. Acaba na hora, tô dizendo. Eu não gosto de gênios. Eu pediria mulheres infinitamente. Deu. É um só. Não pode mais fazer esse pedido. Tu tá louco, pô? Não, se é um só, não. O que tu vai fazer com tanta mulher? Não, então dinheiro. E aí, Porazinho? Boa tarde, pretinhos. Eu sou o Diego. Beleza. Não, verdade, por aí eu pediria pra enxergar o futuro. Ah. Sabe por quê? Porque isso é dinheiro ao mesmo tempo. Pode ser. E mais um monte de coisa. Que nem no De Volta. Eu vou, quarta-feira, vou ver os seis números da Mega Sena. Jogo hoje, ganho na Mega Sena. Tu te lembra no De Volta pro Futuro? Claro. Que tinha o cara que achava o livro com todos os resultados dos jogos. Isso aí. Eu vi esse final de semana um filme aquele do Clint Eastwood, do Além da Vida. Sim. Que o cara tem esse poder, né? Quer dizer, ele é médium, né? Ele só, que ele se nega a ganhar dinheiro com isso. O médium se nega... Médium burro, é um médium burro. É, o irmão dele provoca ele, meu, vamos ganhar grana com Matt Damon, né? Com essa tua mediunidade aí. Ele diz que, na verdade, pros outros ser médium é legal, mas pra quem é médium é uma roubada. Sim, porque ele fica vendo as coisas, né, cara? Sim, exato. Ah, cara, eu olho por cena. Vocês viram esse filme do Porã? Me dá alguém, um... Não vi. Cara, a cena do tsunami é algo, bicho. É demais. Porque o filme começa num tsunami, tá? Aquele da Indonésia. Cara, tem umas coisas que eu nunca imaginei num tsunami, cara. Porque, na verdade, o nível de água sobe e tu sobe junto e as pessoas vão sendo arrastadas e vão dando cabeça na marquise no segundo andar. Mas é claro, é muito real aquela cena do tsunami. Além da Vida do Clint Eastwood, um baita filme. Bom filme. Excelente. Me disseram que é muito paradão. É um bom filme. É lento. É meio paradão. É bom filme. Ah, vou assistir. E tem também o choque, né? Porque a água atinge os postes. Derruba tudo. E aí começa a dar... Começa a dar curto. Porque a água é condutora elétrica. Claro, cara, é a cena do tsunami incrível. Mas sobre médiums, tem que ser gay pra ser médium, será? Tem. O cara não era gay, não obrigatoriamente. E o anão ficou bem feliz quando saiu do centro espírita, né? Que ele não era mais anão, era médium. Bom, porra, a gente atrapalhou até agora. Não dá nada, cara. Eu quero mandar um abraço pro meu sogro Joel, que tava de aniversário nesse sábado. Joel! Grande magnata. Joel é o nome de sogro, né? E pra minha mamãe, né, cara? Minha mamãe, Dona Valdeci, que estava de aniversário ontem, no dia do meio ambiente. 73, é mãe natureza. 73 outonos. Dois nomes nego velho, né? Joel e Valdeci. Um abraço especial pro Luciano Calheiros, tá com probleminha com o pai dele também, meu. Tamo junto aí, Calheiros. É isso aí. Boa tarde, pretinhos. Eu sou o Diego do blog www.tonafolga.com. E primeiro gostaria de agradecer por terem lido meu e-mail. Esses dias a gente leu, né? Tô mandando aqui algumas perguntas que são a maior pegadinha. Amor, você acha que eu tô gorda? Puta, a maior pegadinha de todas, né? Cara, pergunta de mulher, cara. Aí, o marido, primo, tem que só fazer gemidos, cara. Aí, primo, vamos abrir um negócio junto. Puta merda. Amor, posso contar rapidinho meu problema? Ah, me presta a furadeira aí, meu. Nunca mais volta. Vem cá. Ou volta estragada, né? Isso já te aconteceu antes? Ai. Deseja excluir permanentemente esta mensagem? Porque tu foi demitido. Puta merda! Esse salário está bom pra você? Só um pouquinho, cara. Amor! Foi demitido. É muito ruim, né, cara? É muito ruim, Tá, mas por que tu foi demitido? É muito ruim. Amor! Amor, me empresta teu celular! Não! Amor, tu conhece ela de onde? Ah, ex-colega de trabalho. Da profissão. Oi, lembra de mim? Ah! Posso te pedir uma coisa da viagem lá, Marcos? Cara, que mala isso, né, cara? Tu vai viajar pro exterior. Eu pedi pro Marcos. Traz um iPad pra mim. Dois, né? Dois. Traz um coqueiro. Dois. Valeu, pessoal. Mandem um gaúcho. Beliche. Manda um gaúcho aí. Gaúcho, véio. Tem que ser gaúcho mesmo. Pra os leitores do blog dele. Valeu. Deixa eu falar aqui do curso de publicidade e propaganda da ESPM. Twitter, YouTube, cinema 3D, mídias sociais, outdoors, filmes comerciais. Spots para rádio e ainda estratégias de marketing e gestão. Atualmente, o bom publicitário tem que entender de tudo isso e mais um pouco. E na ESPM, o curso de publicidade e propaganda tem exatamente essa batida. Além da estrutura completa de estúdios e laboratórios de escola, os professores são os caras que estão em destaque no mercado. E aí, o que eles trazem? Experiência prática da profissão. Então, era isso, meu. Faz publicidade e propaganda com quem sabe como se faz. Faça o vestibular de inverno ESPM. Prova dia 18 de junho e a galera ainda pode fazer o vestibular sem precisar vir a Porto. No mesmo dia, tem prova em Floripa, em Caxias e Santa Maria. Olha que barbada. Acesse lá espm.br/vestibularsul e te inscreve. Amanhã a gente vai falar, sabe de quê? De quê? Jornalismo. Okay, jornalismo. Cara, já grande é 29 para as duas. É verdade, amigo. Passou voando o tempo, né? Classificados do Pretinho, não pode falar aqui, meu. Pra Work and Travel é Egali doidão, Intercâmbio. Maurício. Acesse egali.com. Dormiu bastante. BR. Tá bem doidão mesmo. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência aqui. Tô vendendo meu carro, um Peugeot 206 bem modificado. Tem rodas 17, faróis importados e para-choques feitos especialmente pro carro. É um carro único, não tem igual no mundo. Entre no site vendomeu206.com e vejam os outros detalhes do carro. O e-mail de contato para interessados tem no final do site. Valeu, Daniel. Ó, magrão. Não tem um outro 206. O cara fez um site, é. Vendeu teu carro, vendo meu 206, 206, né? Vendomeu206.com. É um site. O cara fez um site pra vender o carro. Um site pra vender uma caramba. Tá certo ele. Quero ver outra oferta. Quero vender uma Rural Willys, nego velho. Mas é o sonho que eu tenho de comprar uma Rural, querido. Eu não tive uma Rural lá na Negrete. Essa aqui é Rural Willys. Eu vi pra Porto Alegre. 4x4 a diesel, regularizada. Ela é perfeita pra surf trips. Nunca frequentou trilhas, tem direção hidráulica, 5 marchas e só um MP3. A Ruraleira é massa demais, tô torrando por R$20 mil. Tem o blog dela com fotos para enviar quem tiver interesse. Contatos no e-mail Felipe Pinheiro de Souza. Ô, Pinheirinho! Felipe Pinheiro de Souza com Z, @gmail.com. Ó, agora eu me imaginei dirigindo essa Rural aí, demais, levando a galera para surfar no Uruguai. Quem? Eu de guia. Quem eu de guia. Levar? Quem tu levar? Ia levar o Porã, né? Porã é surfista, Porã, Big Rider. O Peter surfa também. E também uma galera Rafinha, do surf das antigas lá de Torres. Surfa. Que Fornari surfa. Fornari, que Fornari. Pode crer, uma galera. Uma galera que eu ia levar. Gente, eu tô ainda no Innovation Club, né? Innovation Club, esse é muito bom, meu. Exatamente, essa é minha vida, esse é meu clube. Ao Marketing Club. Né? E tô abrindo um clube de pandorga, de pipa. Oh, que legal. Mas não é qualquer pipa, é não. A pipa wireless. Eu adoro soltar uma pipa. É a pipa sem linha. Como sem assim? Linha. Ah, eu como tenho assim? Pipa sem linha, há muito tempo eu uso solta, uma pipa sem linha. Solta a pipa, solta e fica olhando. Não, não tem controle remoto. Não? Fica olhando. Tá, mas então é balão. Não, é pipa. É balão. É pipa que tu solta e fica olhando ela. Dela cai, tu pega ela. E se ela não cair? Se não cair, perdeu a pipa. Tá, mas como é que tu vai levantar a pipa sem o fio? Mas levanta jogando deixa pra mim, deixa pra mim que eu sei levantar pipa sem fio. É a pipa wireless, gente. Vai ser o maior sucesso. Vai ser o maior sucesso. Ao Marketing Group, em inglês. Group. Ao Marketing Group.ar. Mudando pra Argentina. Ah. Mudou mais barato, pra gente não deu, barato. Aqui não deu, né? Aqui não deu certo. Ao menos não dá pra tampar o vulcão no Chile lá pra. Dá, com, sabe com o quê? Com o quê? Com natureza. Natureza. Árvores, pinguins. Joga golfinhos. Tudo ali. Joga lá. É que o vulcão ele tá querendo destruir a natureza. Então tô jogando alguns golfinhos. Ele tá com fome, né? Ele fica feliz. Fica claro. Feliz. Ou pega uma baleia só, encaixa lá em cima. Bum. Aí, ou então a. Aquela senhora. É e o e-mail, Almir, pra comprar pipa wireless? Não é mais e-mail, né? A gente tá com o sitezinho também. É um site agora. Exatamente, almirketinggroup.ar/PORA, né? J-A... Né tá no... Tá, né tá na... Não, não, não tá. P-O-R-A, J-A... J-A... B-E-J-O-U... B-G... Ah, tá. Tá bom. U-M... M... I-N-T-E... NTE. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. São 19 para as duas. Tamo de volta com o Pretinho Básico e tamo de volta para falar de esportes, né, doutor Alceu? É bato a meta, hein, doutor Maurício? Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu, que é dele o doutor Peter, doutor Maurício. Amanhã tá de volta aqui, doutor Alceu. Ah, bom, exatamente. Doutor Maurício, o Grêmio ganhou, o Inter ganhou, o Figueirense ganhou. só e o Avaí que perdeu. Avaí tá em último. Alguém tá vendo pra Avaí? O Avaí é o Avaí, né, ô, doutor? A quem Paulo disse? Que lance, hein, cara? Tapa, o Silas, sabe o que o Silas tá, sabe o que o Silas tava falando numa entrevista? I don't know what to do, I don't know what to do, don't know what to do, I can probably say tang. Ele fez um gol ontem, né, Thalia? É verdade! E o cara me chamou de laranja podre no grupo do Inter. Quem te chamou? O lateral que me deu um cotovelaço lá, não lembro o nome dele. Ah, eu tenho que lembrar, joga no América de Minas, né? Cagalhão. Que isso. E o Cavenagh, que alegria, né? Cavenagh tá meio gordo, né? Tirou a camisa, cara, e tudo. É o Cavenagh. Tá com teta. Cavenagh tá com teta? Segundo gol, agora vai, né? Agora vai. Agora ninguém segura o Cavenagh. Acho que o Cavenagh tá com mais teta que eu, Dali. Não, acho que é parede, né, Porã? Tem que vir sem Porão caindo sem camiseta. Que é verdade isso, que o Porão vai fazer a chuva de bumbum? Não, é chuva, não, que você faz? Não. Luta, Porão não faz isso. É, não. Quem faz isso é o macaco. Ah, o macaco. Macaco. Olha só, a briga do Brasileirão vai ser pela segunda divisão. Tem uns 3, 4 times que pode ganhar, o resto tudo vai lutar pra não cair. Teve o cara aquele da revista Placar que falou que é a maldição da letra A. Todo time com letra A é que vai ser rebaixado. América, Atlético, Avaí, Atlético Goianiense, será? América Mineiro. Tem dois, três Atléticos. Mineiro, Goianiense, Paranaense. Só quem escapa é o Atlético Mineiro. Segundo ele, tá mal também. Segundo ele cai. O América Mineiro, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense e o Avaí. Quem tem letra A tem que se tomar cuidado esse ano. Ah, que numerologia besta. Não, é letrologia. Não, ele foi na, né? Ele foi na. Matéria é bem crescida. Criciúma empatou na Série B com o Náutico. Perdeu a chance de liderar a Série B. Quem tá liderando é o Sport, o Diego Torres. Diego Torres saiu aqui do Cruzeiro de Porto Alegre e foi pra lá. Sim, o goleiro. Dá uma salva de palmas pro goleiro Saulo do Sport, né? Que não bate palma, seu nome. Uma sextape. É, uma sextape muito. Tu viu? Com a ex-namorada. E o treinador do Guarani é o Wilson Tadei. Bom! Espetacular. Esse, esse guri tem futuro. Viu? Sabe que foi o camisa 10 do primeiro título brasileiro do 31. E o Brasil empatou com a Holanda, né? Dela, zero. Jogo ruim, né? Jogo ruim. E amanhã ruim. Joga com a Romênia e o gordo vai pedida do Ronaldo. Vai entrar os 30 do primeiro tempo, Ronaldo. Isso aí, vai jogar 15 minutos. Ronaldo tem os números. Tirando o Pelé, o Ele Ronaldo é o cara da seleção, né? É verdade. 67 gols e tudo mais, né? E o Xavi disse que o Messi é o maior jogador de todos os tempos. Toda a história. Xavi tá precisando comprar um aparelho de DVD. É, e que o Barcelona é o melhor time dos últimos 20 anos. Tem razão. Qual seria o outro time? São Paulo do Tele. Antes dos 20 anos aí, qual seria o time? São Paulo do Tele. Foi o Ajax. Ah, o Ajax? É, antes do Ajax. Não, não, nada assim. Aquele Milan dos holandeses lá, do Gulli. O Milan do Ajax. São Paulo do Tele foi o Ajax time. E o Ajax de 96, né, cara? O Ajax de 96. O Boca Juniors aqui, cara. O Boca Juniors, ano 2000, ganhava de todo mundo. Não, não, mas é que na beleza do futebol, sabe? Na beleza. É, o Boca Juniors é velho. O Riquelme era feio, né? O São Paulo foi bicampeão do mundo e jogando bola. Os grandes times, eu acho que foram esses. Ajax, São Paulo, Barcelona. E o Grêmio do Filipão, né? O Grêmio do Filipão. Os Galácticos, lá da época do Zidane. Zidane, Ronaldo, Figo, é. Corinthians, um baita time, aquele do Rincon, do Vampeta, do Marcelinho, também era um baita time. O Palmeiras, a Parmalat. O Palatinaicos, de 93, também. O Criciúma, do Jairo Leng. O Criciúma do Filipão. O Flamenguinho de 83. Era isso, doutor Maurício. O Esportivo. O Esportivo de Bento dos anos 90. O Chicago Bulls. Bulls, de 92. O Nadal. Nadal. Vai daí, Mr. T. 6 vezes campeão de Roland Garros. O Kelly Slater. Beijo pra família Nadal que nos escuta aí através da internet. Vá, que bonito. O Chiquinho tava muito excitado à frente da professora. Ai. Toda hora parava de copiar. Ai. Aí o lápis caía da mão. Ai, Chiquinho. Ele dava uma baixadinha pra pegar. Ai, Chiquinho. Aí depois sentava de novo na beiradinha da cadeira, Chiquinho. Como se fosse cair, olhava pra baixo, pra frente, fechava os olhos, quase esmaiava. Aí a professora não aguentou mais, né? Chiquinho, quer fazer o favor de sentar direito? E ele revoltado. Ah, senta a senhora direito, né? Chiquinho tava vendo tudo. Vai passado, né? Eu também vou contar uma piada. Piada do Pote! Apoio! Clínica de Proctologia Senhor dos Anéis. Cuide do seu precioso. E aí estavam reunidos ali o Pequeno Polegar, a Branca de Neve e o Corcunda de Notre Dame. Puta, que turma. E aí o Polegar disse, eu sou o menor homem do mundo. E a Branca de Neve, e eu sou a mais bela do mundo. E o Corcunda, e eu sou o homem mais feio do planeta. E aí foram no Guinness Book pra ver. Ó. Polegar abriu na página 73 e tava lá, Polegar, o menor homem do mundo. Branca de Neve pegou o livro, abriu na página 97 e tava lá escrito, Branca de Neve, a mulher mais bela do planeta Terra. E aí o Corcunda Notre Dame foi lá, pegou o livro, abriu a página 176 e gritou, Teves! Quem é Carlitos Teves? Que é o homem mais feio do mundo. Tá mentindo. Chegou, chegou a hora. Chegou a hora. Depois de uma piada dessas, vamos botar conteúdo. Duelo de frases. Agora sim. Guilherme Dias. Ó, concentração. Guilherme Dias. É, Guilherme Tefo Dias. Ao invés de pedir fardos mais leves, você deveria pedir ombros mais fortes. Olha! É nem um aplausinho. Cara, o palmômetro não se mexeu. Não, não se mexeu. Então vamos outra, na melhor não, aqui. Não, não, agora não, é o revide outra, do Pi. Outra. Não, uma por uma. Até se mexeu o palmômetro. Será que vai se mexer? Tenta uma, tenta uma, tenta uma. Tenta uma. Como é que outra tá do Guilherme Tefo. Última do Guilherme Dias. Tefo. A grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. Pode agora. Ó, oh, ó, oh, alguma muito coisa. Muito bem, muito bem. Tu tá desmerecendo o final da frase dos ouvintes. É, o prato tá sendo tendencioso, tendencioso. Aí tu leva o auditório, esse auditório que tá lotado, a não aplaudir o nosso ouvinte. Tendencioso. Tendencioso. Preconceituoso. Posso contar uma história dentro de uma história triste, uma história bonita? É, com fundo de... Mas é do Mr. P? Com fundo. Não, mas tem a ver com o Mr. P. O Mr. P admira essas coisas. É, no último final de semana a gente perdeu um colega de trabalho aqui, né? O seu Olir Zavascki, que escreveu a Maná, jornalista, um grande jornalista, né? E no enterro dele, o que aconteceu? Quando aconteceu a morte, se divulgou na imprensa e aí o Twitter começou a comentar sobre o seu Olir, né? A escrever as pessoas lamentando a morte dele, falando sobre ele e tudo mais, sabe? Tipo, o entregador de jornal dizendo que foi o cara mais legal que ele entregou o jornal na vida dele. Um monte de gente fazendo uma homenagem. E aí a família pegou os tweets, cara, no velório e se reuniram com os amigos, as pessoas mais chegadas e leram os tweets. Que legal, cara. E todo mundo se emocionou com a leitura dos tweets. Uma coisa que é legal do Twitter, né? Tipo assim, é que ele é instantâneo e fácil de... Como é pequeno e tudo mais. E aí ficaram lendo pra ele, né? Os tweets que chegavam em homenagem pra ele. Assim, não quase pra ele, né? É, com ele junto na sala, né? Óbvio, sim, né? Sim. Mas uma despedida. Em memória, né? Exatamente. Então, um beijo pra toda a família do seu Olir Zavascki, uma grande figura aí que nos deixou. Uma aí, que referência, vai deixar... né, cara? Uma referência do... E aí, essa frase aqui vai pro seu Olir. Muito bem. Certo? Frase de Mr. P? É. Agora eu quero ver. O amor é uma canção que já existe esperando alguém que possa ouvir. Vai! Ah, demais, hein, Mr. É um baita demais. O amor tá esperando o quê mesmo? O amor é uma canção que já existe uma esperando alguém que possa ouvir. Deus, é como diz Mr. P, é preciso amar as pessoas. Não houvesse amor. E tem uma resposta aí do Dias aí? Tem. O Tefu. Ai, vai. Famoso Tefu. Dias. Pior que amar e não ser correspondido é amar e ser esquecido. É, tá meio depressivo. Muito Dias, ruim né? O Dias, né, cara? Tá meio depressivo. O que que o Mr. P diria numa hora dessas, Potter? Mr. P deitado, nu, na praia. De barriga pra cima? Barriga pra cima. Tava na sombra. De barriga pra cima. Tu acha que eu sou bobo? Tava na sombra do pau do... Ai! Calma, Do guarda-sol. Calma! Do guarda-sol. Tava deitado de barriga pra cima na sombra do pau. E aí eu me senti deitado nu. Ainda bem que foi o Neto, velho. Ainda bem que foi o Neto. Que sombra bem boa, gente. Ah, vai lá. Sombra do guarda-sol. E aí sobe. O pessoal vem chegando ali. Para. E aí sobe a maré. e molha os pés de Pi. Uma onda molha os pés de Pi. E o Pi. Pé de Pi. Fala alto. Pé de Pi. Pé de Pi. Olhando pra, alga, pra água indo, né? Pra alga, uma alga, água uma alga ficou uma no alga pé dele. Ficou uma isso. Alga. E ele olha pra alga e fala. Na ânsia de sabermos tudo, esquecemos que muitas coisas se explicam exatamente fazendo. Quarta frase! Que frase! Brasil! Olha que tem um lobo nessa pele de macaco. Percebi, mais uma vez, parabéns, parabéns. Ganhou mais parabéns. Um duelo de frases aqui. Todas as frases estão no Twitter do Pi, né? Mr. Underline Pi Underline. Neto Fagundes. O nego velho entra no bar e pergunta pro dono. Com licença, querido. Gastei 3 mil reais com bebida, mulher e jogo aqui ontem de noite? Foi, isso mesmo. Graças a Deus, querido. Pensei que tivesse perdido esse dinheiro. Como diz o George Best, né? Parei de beber em 1964. E foram os piores 20 minutos da minha vida. George Best era o melhor, né, cara? É o melhor. É o melhor. E aí, Porazinho? Olha, eu vou aproveitar que o Fetter não tá aí e vou fazer uns trocadalhos do carinho. Ai, bebê. Fala, galera do PB. Bebezinho. Eles voltaram de vez, mas desta vez melhores do que nunca. Boa. Luiz Ricardo de Blumenau tem nome de cantor, é cantor e também fez o Bozo. O Luiz Ricardo vai estar na feijoada neste sábado, dia 11 de junho, no espaço Expofere em Blumenau, ao lado da Vila Germânica. Ele vai estar na primeira feijoada porque vai ter a balada do Pretinho. Não, pode deixar queimar o feijão, né, Magnão? 13h30 da tarde, em Blumenau, cedo, né? Em Blumenau, aí, neste sim, sábado. Blumenau, estaremos lá, ah, uma Luiz loucura. Ricardo. Luiz Ricardo estará lá, ele mandou as trocadilhos do Carilho. Tudo pira, até caipira. Nossa Senhora! Meu Deus! Dedé. Eu estou aqui, a Rita Lee. Meu! Ai, Dedé! Tudo cola, até sacola. Nossa! Tudo late, até Parmalate. Nossa! Eu não Senhora. Vi, mas o Clodovil. Eu taco barro, Dalai Lama. Estudo próton, o Jimmy Neutron. Bah, o Jimmy Neutron, cara. Era de um desenho animado, né? É um desenho. É ainda. Fui segundo colocado, Dom Pedro I. Ai, meu Deus. Todo mundo é pato, até sapato. Ai, Dedé. Ai, eu sou terrestre, Roberto Marinho. Tudo dura, até verdura. Muito obrigado, Luiz Ricardo de Blumenau. Luiz, a gente se encontra na feijoada sábado. Tá, o cara no Twitter disse que tava vendo a primeira partida da final da Copa do Brasil, é Vasco e Coritiba, 1-0 Vasco lá. E aí tem um zagueiro Dedé, né? Ai, Dedé. E aí diz que cada vez que ele tocava lá, Dedé na bola, ficava, ele pensava, ai, Dedézinho, vai puxar. O Vasco ganhou a primeira e pelo Campeonato Brasileiro, né? Ele ganhou 5-1. Times reservas, até o Tcheco marcou gol. O Tcheco? Tcheco marcou gol. Ô, vamos aproveitar o Neto Fagundes, que tá aí, não vem quase nunca. Vai de novo aí, Neto. Cara, tem uma... O turista tava bebericando uma tequila num restaurante em Cabo San Lucas, quando ele notou uma bandeja fervilhante. Uma comida de aparência deliciosa sendo servida na mesa do lado, né? Ele perguntou pro garçom: o que é que você acabou de servir? É. E o garçom: senhora, es la preferencia de quien tiene muy bien gusto. Estos llaman cojones de toro. Son los testículos de un toro que combatió y se ha muerto en la arena esta mañana. Es una delicia. Bem fresquinho. Cheirava bem, ele disse: então me traga um prato desses. Perdón, senhor, hay apenas una servida al día. Porque tiene solamente una torada cada mañana. Si usted llegar temprano mañana y hacer su solicitud, es posible la reserva de este manjar. É uma vez por dia só que serve. Faz a voltar no outro dia. Chegar cedo. Tem que chegar cedo. Na manhã seguinte, o turista voltou e fez a sua reserva. Naquela noite foi lhe servida aquela única e especial iguaria do dia. Depois de algumas mordidas e fiscalizar o seu prato, ele chamou o garçom e disse: É, estão deliciosos, mas eles são muito, muito menores, né, do que aqueles que eu vi servidos ontem, né? Aí o garçom olhou pra ele assim, encolheu os ombros e disse: bueno, senhor, às vezes o touro vence também, né? Eu prefiro não traduzir. Nem sempre, né? Eu torço pro touro sempre. É. Eu torço pro touro. Torço, claro. Pô, tem os Enanitos Toreiros no blog do Pretinho, né? Cara, que é demais, que é a cara. Trupe de anões toreiros. Cara, aquilo é muito engraçado. Eles fazem tourada com bezerro. Aquilo. Demais. Eles, foi um bezerro. Eles não maltratam o não matam, né? Não é maltratar. Eles matam o touro. É, nas touradas. Espada, até cai durinho. No cupim do bicho. É, isso aí, bem ali. O seguro do carro vence esse mês. Sim. Se você vai renovar, se você vai fazer o seguro do seu carro em junho, aproveite que o mês está só começando e que você tem tempo para pesquisar e achar o melhor preço. Fazer isso com calma, não deixar para a última hora, é a melhor coisa. Faz o seguinte, se adianta, liga para o seu corretor e peça para ele cotar com uma, duas, três seguradoras. Depois peça para cotar também com a HDI. Você vai ver a diferença, 15%, 20%, 25%. Agora a diferença não fica só no preço, não. Também tem rapidez de atendimento, a diferença é muito grande. A HDI tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por isso que na HDI você ganha duas vezes, dinheiro na hora que contrata e tempo na hora que precisa usar. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. Valeu, Neto Fagundes, um abraço, meu querido. Valeu aí. Pô, parece o Neto Fagundes tá saindo mais cedo hoje. Mano. Tem gravação? Eu vou lá gravar contigo eu depois. Eu sei que não vou morrer. Cara, se o Neto foi embora, vamos embora também. Quem vai ficar? Se o Neto foi embora, eu não vou ficar aqui. Bora. Pretinho básico pra Coca-Cola, abra a felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí o trote do Geis, hoje ele quer trocar os pneus da Dona Rose. Depois tem o Barracão em toda a Rede Atlântica. E às 6 da tarde tem mais Pretinho.